Era uma manhã muito fria. A mulher dentro de casa estava bem aquecida por um grosso casaco. Ela olhou pela janela e sentiu vontade de olhar a caixinha de correspondência para ver se tinha alguma cartinha. E ela pensou, mas está tão frio. Porém, eu estou sentindo um desejo de olhar a caixinha de correspondência. Que desejo estranho. Aí, se protegendo melhor, ela abriu a porta e foi até lá fora. Tremendo, abriu a caixinha de correspondência e dentro tinha um único envelope. Ela pegou e olhou o remetente. Não tinha remetente. Que estranho. Ela olhou na frente do envelope e não tinha carimbo dos Correios. Nem tampouco selo, apenas o nome dela escrito, para Janice de Almeida. Esquecendo o frio e movida pela curiosidade, a Janice abriu o envelope. E dentro tinha uma cartinha, escrita à mão, com poucas palavras, dizendo o seguinte: querida Janice, deverei estar na sua vizinhança sábado à tarde. E eu gostaria de visitá-la. Com muito amor, Jesus Cristo. Falou, poxa, Jesus me escreveu. E ele vai vir na minha casa. Quem sou eu para receber a visita do Rei dos Reis? Mas é lógico, se ele disse que virá, então eu tenho que me preparar. Então a Janice entrou dentro de casa, ela morava sozinha e estava observando a despensa, a geladeira, e ela viu que não tinha nada para oferecer. Ela ficou preocupada. Puxa vida, Jesus Cristo virá na minha casa e eu não tenho nada para oferecer. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de dinheiro. Aí ela olhou e tinha apenas 3 reais. É muito pouco, mas com esse dinheiro eu vou ter que ir até a padaria. Vou comprar alguns frios, vou comprar uns pãezinhos, vou comprar 1 litro de leite. Alguma coisa eu tenho que oferecer para Jesus. Aí ela se protegeu bem naquele casaco grosso e saiu em direção à padaria. Aquele frio enregelava sua face, ela tremia. Mas o seu coração estava aquecido pela perspectiva de receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, dentro da sua casa. Aí ela foi na padaria e pensou, o que será que Jesus Cristo gostaria de comer? Ah, eu acho que peito de peru. Por favor, me dê 50 gramas de peito de peru fatiado. O atendente cortou as 50 gramas, embrulhou. Me dá também 5 pãezinhos. Entregou os pãezinhos a ela. Me dá também 1 litro de leite. Leite integral. Aí pegou o leite, fez as contas, pagou. Lhe devolveram algumas moedas como troco. E ela voltou para casa, trazendo numa sacolinha aquela pequena compra. Quando Jesus chegar, eu vou oferecer para ele um café bem gostoso. Quando ela estava passando na calçada, quase para chegar em casa, um casal de mendigos que vinha na direção contrária aproximou-se dela e disse: senhora, estamos com fome. Por favor, senhora tem alguma coisa para nos dar? Aí a mulher disse: puxa, que pena, eu gostaria de ajudar vocês, mas eu também sou uma mulher pobre, eu não tenho dinheiro. Olha, essas moedinhas de troco aqui não dão para comprar nada. Mas outro dia, talvez eu possa ajudar. Hoje não tenho condições, mesmo porque eu vou receber uma visita muito ilustre na minha casa. E o que eu comprei é para esta visita, sinto muito. E o homem, maltrapilho, sujo, magro, abraçado com a sua companheira, também muito pobre, olhou para a mulher e disse: eu compreendo. De qualquer maneira, muito obrigado. Fique com Deus. E o casal de mendigos já estava se retirando quando a Janice se compadeceu de uma tal maneira que disse: um momento, por favor, esperem um pouco. Olha, façam o seguinte, aqui tem 5 pãezinhos, tem também peito de peru fatiado e tem 1 litro de leite. Fiquem com tudo isso e bom proveito. E o homem, o mendigo, respondeu: mas e o seu convidado? A senhora não vai dar nada para ele? Bom, eu vejo, até sábado eu me viro, tudo bem, faça um bom proveito. E o mendigo disse: muito obrigado mesmo. E a mulher do mendigo, agradecida, disse: olha, não sabemos nem como agradecer, muito obrigado. E ela disse isso tremendo de frio. E a Janice olhou para a mendiga e viu que ela estava tão mal agasalhada e tremia de frio. A Janice disse: mais um momentinho, por favor. E tirando o casaco, deu para a mendiga e falou: por favor, coloque este casaco. E a mendiga disse: mas eu não posso. E a senhora? Não, em casa eu tenho outras blusas. Eu estou vendo que você está passando muito frio. Por favor, fique com o meu casaco. Aí a mendiga: muito obrigada, muito obrigado mesmo. E colocando aquele casaco, olhou para o seu companheiro e falou: é tão quentinho. Senhora, muito obrigado mesmo. E eles continuaram a caminhada. A Janice voltou para casa e quando ela foi entrar pelo portão, viu que a caixinha de correspondência estava aberta. E ela pensou: mas espere, eu fechei essa caixinha hoje quando peguei a carta de Jesus. Como é que está aberta? E ela se aproximou da caixinha e viu que tinha um outro envelope ali dentro. E ela falou: que estranho. O carteiro não costuma vir 2 vezes no mesmo dia e num intervalo tão pequeno de tempo. Aí ela pegou aquela outra cartinha e abriu. E na carta estava escrito o seguinte: querida Janice, foi tão bom vê-la novamente. Obrigado pela comida tão saborosa. Ah, e obrigado também pelo seu casaco maravilhoso, é muito quentinho. Com amor, Jesus Cristo. É isso mesmo. Jesus Cristo garantiu que quando a gente faz alguma coisa para o nosso semelhante, para ampará-lo, protegê-lo, alimentá-lo, o Senhor Jesus disse que nós estamos fazendo diretamente para Ele. E o Senhor Jesus, nas profecias sobre os últimos tempos, Ele contou que no dia do juízo acontecerá uma cena que eu e você estaremos ali presentes. Só não sabemos com certeza de que lado. Eu espero estar do lado direito. Eu espero que você também, quando acontecer aquilo que Jesus disse, também esteja do lado direito. Mas ele contou que no dia da sua volta, quando ele vai se assentar no seu trono de glória e reunir todas as nações diante dele, apartando um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, Jesus Cristo disse que ele colocará os bons, as ovelhas à sua direita e os bodes, os maus, à esquerda. E ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-mes de comer, tive sede e deste-mes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então, Jesus contou que os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? Jesus disse que ele olhará para todos aqueles justos e dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Pois acredite nisso, Jesus Cristo nunca mentiu. E se você amar o teu próximo da mesma maneira que você se ama, e com a mesma reverência que você ama e serve a Deus, se você enxergar Deus no teu próximo, ainda que ele seja um mendigo, ou uma criança de rua, ou uma pessoa muito pobre, ou uma pessoa muito humilde, e se você abrir mão do que tem para praticar o amor através da caridade verdadeira, onde você coloca o interesse até de um estranho acima do teu próprio interesse, você estará fazendo diretamente a Jesus Cristo. Há aqueles que são egoístas, que não dão nada para ninguém, que acreditam que aquilo que possuem pertence unicamente a elas. Estas pessoas que vivem somente para si mesmas no dia do juízo, quando estiverem diante do grande rei, irão ouvir um julgamento severo, uma sentença de apartamento, de distanciamento, uma sentença de condenação eterna. Jesus Cristo, nesta mesma profecia que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41, contou que acontecerá assim: Então, dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então Jesus contou que aqueles ímpios, maus, egoístas e cruéis responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Jesus disse que olhará para aqueles ímpios e dirá: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Jesus concluiu dizendo: E irão os maus, os ímpios, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não se arrependa de fazer o bem, ainda que você receba como troco a ingratidão, ainda que a hora que você precisar lhe virem as costas, ainda assim não se canse de fazer o bem, porque o grande juiz, o grande rei, ele vê todas as coisas em secreto e ele te recompensará publicamente. Não apenas com benefícios aqui neste tempo, mas principalmente no século futuro. Que maravilhoso será aquele dia em que você estiver à direita de Jesus Cristo e ele feliz com tudo o que você fez neste mundo através da sua vida, socorrendo o seu próximo, amando o necessitado, suprindo os carentes, compartilhando o que tem. Jesus Cristo ficará orgulhoso de você. Ele te dirá: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendita de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai sentir a mesma alegria que a Janice sentiu ao ler a segunda carta, onde Jesus dizia: muito obrigado pelo alimento que você me deu e também por aquele casaco maravilhoso. Acredite, um dia você receberá um agradecimento do Senhor Jesus. Se você quer servir a Jesus Cristo de verdade, então sirva o teu próximo. Registre aqui neste mundo a sua presença, fazendo até por estranhos aquilo que você gostaria que Deus fizesse por você. E naquele grande dia, você poderá contemplar a fisionomia agradecida do Senhor Jesus, e Ele de braços abertos te recebendo e dizendo: entre, tive fome e você me deu o que comer. Tive sede e você matou a minha sede. Senti frio, estava nu e você me vestiu. Entre, venha possuir por herança o reino que eu te preparei com o melhor do universo.